Blues da morte de amor. Já ninguém morre de amor. Eu uma vez andei lá perto. Estive mesmo quase. Era um tempo de humores bem sacudidos, depressões sincopadas, bem graves, minha querida. Mas afinal não morri. Como se vê, ah não. Passava o tempo a ouvir Deus e música de jazz. Emagreci bastante. Mas se fei-me à justa, oh yes, ah sim. Pela noite dentro, minha querida. A gente sopra e não atina. Há um aperto no coração, uma tensão no clarinete. E tão desgraçado que senti, mas realmente, eu nunca tive jeito. Ah, não. Eu nunca tive queda para kamikaze. É tudo uma questão de swing. De swing, minha querida. Saber sair a tempo. Saber sair, é claro. Mas saber. E eu não me arrependi, minha querida. Ah, não. Ah, sim. Casa em casa, ao acender das luzes, uma aqui, outra ali, mas pode ser que o vendaval um qualquer dia venha, no lusco-fusco da canção, parar à minha casa, o que eu nunca pedi, ah não, manda calar a gente, minha querida, toda a gente do bairro, e então murmurarei, ver fugir a escala do clarinete. Morrer ou não morrer, darling. Ah, sim.